Vamos falar agora aqui na CBN Foz com o Hélio Cândido do Carmo, ele que é presidente da Guarda Mirim aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Hélio. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Teremos abertura agora no dia 15 de inscrições para os adolescentes interessados nos cursos da Guarda Mirim? A exemplo dos anos anteriores, nesse período de 15 a 31 de janeiro, nós colocamos à disposição dos adolescentes, a quem tem interesse em participar dos cursos oferecidos pela Guarda Mirim e consequente inserção no mercado de trabalho na condição de adolescente aprendiz. Então, o período de inscrição é de 15 de janeiro a 31, né, deste mês, né, das 8 às 14 horas. E como é que faz para proceder nessa inscrição? A pessoa deve se deslocar até a sede da Guarda Mirim? Como é que funciona? É necessário que o interessado que esteja com idade entre 14 e 18 anos compareça à Guarda Mirim nesse período, acompanhados de documentos pessoais, tais como RG, CPF, comprovante de residência, e, se possível, comprovante de escolaridade, ou seja, que esteja matriculado. Como estamos falando de menores de idade, jovens entre 14 e alguns deles com 18 anos, mas enfim, entre 14 e 18 anos, é preciso a presença dos pais ou apenas o jovem levando os documentos, ele pode fazer essa inscrição? Apenas o jovem interessado, né? Mas caso os pais queiram acompanhar, é interessante porque às vezes o adolescente não tem algum domínio de dados pessoais e que faz importante então a participação dos pais nesse processo. Mas qualquer adolescente que comparecer será atendido. E de que cursos especificamente estamos falando quando falamos das ações de capacitação da Guarda Mirim, ações bastante tradicionais aqui na cidade? Quais serão esses cursos oferecidos agora para esse ano de 2014? O curso oferecido, ele é de rotinas administrativas, é um curso que tem o cadastro no Ministério do Trabalho e Emprego, órgão esse responsável pela fiscalização e que faz a medição da qualidade do curso que é oferecido aos adolescentes. Tanto é que toda a grade curricular ela é trabalhada pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Então, esse curso de rotinas administrativas, ele tem diversas administrativas e ele procura atender a demanda da classe empresarial. Depois, como é que acontece a inserção no mercado de trabalho? Tão logo conclui o curso, o jovem já pode ser encaminhado a uma vaga? Como é que funciona esse processo de encaminhamento? Na verdade, as duas ações ocorrem concomitante. Ou seja, uma vez inserido no curso do mercado, no curso de aprendizagem, automaticamente ele deve ser inserido no mercado de trabalho, né? Isso é o que a lei nos traz, né? E não há possibilidade, por exemplo, de eu abrir uma turma e não ter vaga no mercado de trabalho. E por isso, muitos dos que nos procuram não conseguem ser inseridos no mercado de trabalho devido à pouca oportunidade de vaga para aprendizagem. Serão aproximadamente quantas vagas disponibilizadas? E também pergunta a respeito da concorrência. Qual que é a expectativa que vocês estão trabalhando aí com relação à quantidade de inscrições nesse período aí de 15 a 31 de janeiro? Em média, no ano, em torno de 1.500, 1.600 inscrições, né? Claro que, como eu já disse, muitos desses não conseguirão uma vaga no mercado, né? Mas surjam oportunidades para em torno de 400 a 600 vagas. E claro que o mercado de trabalho, a exemplo, assim como para os adultos, exige uma qualificação, né, uma preparação, para os adolescentes não é diferente, né? Então, aquele que tem uma escolaridade mais avançada, né, ele tem essa possibilidade de conquistar essa vaga com mais rapidez. Quando falamos da Guarda Mirim, nós falamos não apenas dessa oportunidade no mercado de trabalho, oportunidade de capacitação, mas também de uma experiência bastante importante na vida de muitas pessoas. Você, inclusive, tem experiências pessoais para relatar aí de sua passagem pela Guarda Mirim? Ah, sim. Nós ingressamos na instituição em 1980, onde tive a oportunidade de participar dessas ações que são desenvolvidas, oferecidas aos adolescentes. E é claro, quem faz a sua atividade, o seu envolvimento com as questões trabalhistas é o próprio adolescente. Ou seja, essa oportunidade que surge, você não pode deixar passar. Né? É preciso abraçar, se envolver para que assim você conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Assim, nós temos diversos outros adolescentes que tiveram essa oportunidade e hoje estão bem colocados no mercado de trabalho. Para quem está nos ouvindo neste momento e tem interesse, então, portanto, de fazer essa inscrição na Guarda Mirim, já dissemos, o período para inscrições começa no dia 15, para chegar até a Guarda Mirim. Vamos até dar uma orientação, porque muitas vezes as pessoas não sabem como fazer para chegar até a Guarda Mirim. Como é que faz? Quais são as linhas de ônibus que passam perto também? Como faz para localizar a sede da Guarda Mirim? A sede da Guarda Mirim, ela fica aqui na Travessa Tadeu Tronchins, número 56, na Vila Maracanã, ou seja, próxima à antiga favela da Guarda Mirim, né, hoje chamada Vila União, né, fica acima do supermercado Mufato. E quem quiser chegar de ônibus pode também pegar a linha 380, a linha São Roque via Naipi, que para bem próximo ali à Guarda Mirim. Telefone para contato, Hélio? 3574-1289. Vale lembrar que essas linhas agora estão, nós temos 4-5 linhas disponíveis com esse número, mas ela está bastante congestionada, né? Mas então pode acessar o site da Guarda Mirim, que é www.guardamirimfoz.org.br.